Alô, Circo Voador? Mais uma atração. Vamos chegar, galera. Vamos chegar, tá pensando o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um show. Fora do eixo. Galera da pesada. Tenho a honra de apresentar pra vocês aqui no Circo Voador. Galera veio de longe, hein? Galera veio do Amapá. Vamos chegando aí, galera. Vamos chegando. Com vocês, Mini Box Lunar! fora de mim, pra fora de mim, pra fora de mim. Aê! É uma grande honra pra Mini Box Lunar do Amapá, tá tocando aqui. Essa música chama Cabine 103. A gente fez em homenagem ao Sérgio Sampaio, que é um capixaba que esteve muito por essas paragens. E a Mini Box Lunar faz parte de um coletivo no Amapá que chama Coletivo Palafita, integrado à rede de outros coletivos de cultura chamado Circuito Fora do Eixo. Então, se essa foi uma marchinha psicodélica, liga torta, agora a gente vai tocar uma marchinha que é muito bonitinha. Uma liga boa. Primeira vez da gente estar aqui, cara, tá sendo uma primeira vez muito gostosa. Delícia. A música se chama Porta Joias. joias. Varal de Carnaval. Pensou que eu fosse me enforcar com o encordamento do seu violão. Pensou que eu fosse me enforcar com o encordamento do seu violão. Mas não faz mal. Eu sei o encordamento deste caro varal. E pra esquecer o quanto eu sofro, estendi a fantasia para tirar o mofo. Aí um dia eu vou preparar uma afronta. Vou colocar a minha pra buscando minha fantasia pronta. Meu rosto no cartaz, convidando para um baile de carnaval. E então verás meu rosto no cartaz e a sua lembrança triste no varal. Mas não faz mal. Eu sou igual a triste para o varal. E pra esquecer o quanto eu sofro, estendi a fantasia para tirar o mofo. Aí um dia eu vou preparar uma afronta. Eu vou realmente ferrujado minha fantasia pronta. E então verás meu rosto no cartaz, convidando para um baile de carnaval. E então verás meu rosto no cartaz e a sua lembrança triste no varal. E então verás meu rosto no cartaz, convidando para um baile de carnaval. E então verás meu rosto no cartaz e a sua lembrança triste no varal. Eu sou o encantamento pra esticar o varal. Aê, galera! E agora com vocês? A gente passa para as quatro últimas canções. As agitadas. Eu espero que vocês estejam curtindo. O nome dessa é Soldado Colorido. Oh! Sabe quando tu tens uma larica de outro mundo? Então, pra isso a gente faz um piquenique no espaço. Não, é bom. Lá de Macapá que tá assistindo aí a gente. De lanche espacial, troca alienígena. Com minha capa, eu pareço voar. Fazendo pose com a bermuda toda molhada. Então sai da frente, eu sou Clark Kent. Tanta comida fez meu bucho estocar. Não esperava te encontrar por lá. Por que não vem brincar? E matar a fome. Vou numa nave lunar, fazer um piquenique com a galera do rio. Dar um cheiro à pança de lanche espacial. Troca alienígena com minha capa. Eu pareço voar, fazendo um pose com a bermuda toda molhada. Não sai da frente. Eu sou Clark Kent. Tanta comida fez meu bucho tocar. Não esperava te encontrar por lá. Nossos discos, olha aí. você esteve ausente por um longo tempo. Trouxe saudades na mala e lamento, mas vai partir com seu fusca barulhento pra longe de mim. Daqui pra frente há de ser assim. Eu já quebrei nossos discos da lei e os cacos dele pra dentro eu varrei. Pra dentro de mim.